Se por acaso os alemão tentar, minha raiz não vou abandonar. Tu tá ligado no meu proceder. Fala tu, Belzinho. Passa nada e nem foge. Essa aqui, falei, vou fazer um CD minha raiz, né? Eu falei, mano, tem que botar umas músicas inéditas, fiz a correia. Falei, calma aí que tem que ter mais uma. Aí, semana tava lá em casa, dei uma olhada no complexo, falei, qual é, Belzinho, vamos pro meu CD, vamos ficar lá, vamos fazer uma faixa no meu CD. Começamos a escrever essa música lá em casa, não foi? E o bagulho fluiu, é meu irmãozão também, então é isso. Solta a voz, moleque, é o trem. Aê, cabelinho, é minha raiz, entendeu? Com todo respeito, muita atividade, menor. Frisa nessa daqui, DJ Juninho, DJ Luan do PPG, DJ Davi, DJ Mac, é nós que tá, mano. Se a vida é louca, sou mais louca ainda. Tô puto e bolado e sempre na ativa. Muita ajudaria, me deixa escaldado. Por isso os cria vai parar do meu lado. Kank exalando, na pista barulhando. E na correria, Deus que tá me abençoando. Vários fica puto que eu sei, vários tem recalque também. Mas eu sigo invicto sem deixar na reta pra ninguém. Cabelinho, neguinho, nós é cria, né criado, não fica ligado. Neguinho, aqui é só menor treinado, que não deixa rastro. Neguinho, aqui é só menor treinado, que não deixa rastro. Neguinho, nós é cria, né criado, então fica ligado. Se é papo de opera, e os fogos instalou. Nós agir na estratégia, atividade e morador. O de acesso tá minado, alemão tá palmeado. Senta o azar é certo, tu vai ficar pegado. Eu peço a Lili para todos, irmão. Do PPG ao complexo alemão. Eu vou levando a vida no blindão. Aí neguinho menor, pega a visão. Eu peço a Lili para todos, irmão. Do PPG ao complexo alemão. Eu vou levando a vida no blindão. Aí neguinho menor, pega a visão. Fé, neguinho. Nós é cria, né criado, então fica ligado. Negrinho, aqui é só menor treinado, que não deixa rastro. Neguinho, nós é cria, né criado, então fica ligado. Neguinho, aqui é só menor treinado, que não deixa rastro. Fé em Deus, essa é mais uma inédita. Essa é mais uma inédita. Bielzinho, cabelinho, minha raiz. É o que eu vi longe, nem sucesso. Fé.